O afastamento do secretário. Para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público. Para que conhecidos e desconhecidos se deliciem. Para que os justos e os bons ganhem dinheiro, sobretudo eu mesmo. Porque de outro jeito a vida não vale a pena. Para ver e mostrar o nunca visto bem. Cachorros dentro d'água no escuro do cinema. Para ser lesado em meus direitos autorais. Mais uma que toca já a seguir.

roda, enlarguecer. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando apertadinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, eu quero ouvir. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, eu quero ouvir. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Com